Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo esta missão que nos dá prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Isso é bom demais. E eu convido você, então, nessa próxima hora para ficarmos juntos e fazermos exatamente isso. Ouvirmos música popular brasileira. Relembrando, certamente, alguns momentos que as músicas, né, que a música tem essa magia de nos remeter a lembranças, a passado. Passado, muitas vezes, bons. Outros momentos passados que, muitas vezes, não são tão bons assim. Mas já passados valem a pena às vezes ser lembrados com saudade. No programa de hoje teremos o nosso quadro Dois Tempos e o focalizado de hoje é o cantor e compositor Milton Nascimento. Também teremos o Papo Nutritivo e eu vou perguntar a Denise, né, qual é o assunto do Papo Nutritivo de hoje, né, dessa semana. Olá, Denise, qual o assunto do Papo Nutritivo desta semana? Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Hoje o nosso papo é nutritivo e delicioso. Já que estamos na época da Páscoa, vamos falar sobre o chocolate? Muito bem, papo nutritivo e gostoso. Mas melhor que falar de chocolate é comer o próprio chocolate, né? Muito melhor que falar. Mas é isso então. Daqui a pouquinho a Denise vai contar pra gente um pouquinho sobre o chocolate. Se você quer participar com a gente, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Dois Tempos. Também, se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro dessa semana ouvindo Maria Creuza, a voz bonita e a interpretação bonita da Maria Creuza. E ela vai trazer para a gente, do Baden e do Vinícius, Apelo. Ah, meu amor, não vás embora. Vê a vida como chora. Vê que triste esta canção. Não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Chorar te faço eu. Se tu soubesses num momento todo o arrependimento, como tudo entristeceu. Soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo Ouvimos com a Maria Creuza Apelo, composição do Baden Powell e do Vinícius de Moraes. Na sequência, vamos atender a mais um pedido musical que vem do meu amigo Regivaldo. Eu sempre falo, né, Regi? É sócio do programa, né, Regi? Legal. Ouvindo sempre a gente, participando, muito bom. Legal, Regi. E o Regi pediu dessa vez para ouvir com a Juliana Diniz. Olha, grande cantora essa Juliana Diniz, hein? Pouco conhecida, mas grande cantora, canta muito, a voz muito gostosa e sabe cantar a criança. Ela vai cantar, da Dona Ivone Lara e do Délcio Carvalho, Nasci para Cantar e Sonhar. O Regivaldo pediu para ouvir e já está ouvindo. O que trago dentro de mim preciso revelar. Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar. Na busca incessante do amor que desejo encontrar. O que trago dentro de mim preciso revelar. Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar. Na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar. Do amor sou madrugada que padece, não esquece que é sempre um amanhã para o seu pranto secar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar. Do amor sou madrugada que padece, não esquece que há sempre um amanhã para o seu pranto secar. Thank you. gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar do amor. Sou madrugada que padece, não esquece que é sempre um amanhã para o seu pranto secar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sei gastar do amor. Sou madrugada que padece, não esquece que é sempre um amanhã para o seu pranto secar. Que é sempre um amanhã para o seu pranto secar. Que é sempre um amanhã para o seu pranto secar. Ouvimos com a Juliana Diniz, da Dona Ivone Lara e do Delcio Carvalho, Nasci para Sonhar e Cantar. O Regivaldo pediu pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Obrigado, Regi, pela participação. Continue sempre aí ouvindo, divulgando a gente, tá ok? Também por esse mesmo e-mail, bate-papo musical 1@gmail.com, quem nos enviou agora seu pedido musical foi a Rita de Cássia Mendes. Ela pediu para ouvir, a Rita também já participando com a gente sempre, né, Rita? Obrigado pela participação. Pediu para ouvir com Luiz Carlos Paraná, Capoeira do Arnaldo. A composição é do Paulo Vanzolini. Também você, Rita, pediu para ouvir e já está ouvindo. Quando eu vim da minha terra, passei na enchente nadando, passei frio, passei fome, passei 10 dias chorando, por saber que de tua vida pra sempre estava passando. Nos passos desse calvário tinha ninguém me ajudando, tava como um passarinho perdido fora do bando. Vamos nos embora, vamos nos embora, camara, pra esse mundo afora, pra esse mundo afora, camara. Quando eu vim da minha terra, veja o que eu deixei pra trás: 5 noivas sem marido, 7 crianças sem pai, 12 santos sem milagre, 15 suspiros sem ar, 30 marido contente me perguntando, já vai? E o padre dizendo as piata, milagre custa, mas sai. Vamos nos embora, vamos nos embora, camara, pra esse mundo afora, pra esse mundo afora, camara. Quando eu vim da minha terra, não sabia o que é sobrosso, sabença de burro velho, coragem de tigre moço, coração de fechar corpo, pendurada no pescoço, rifle do papo amarelo, peixeira, cabo de osso, medalha de padre Cício e rosário de caroço, pra me alisar pelo fino e arrepiar pelo grosso. Eu saí da minha terra sem cisma, susto, sou grosso. Vamos nos embora, vamos nos embora, camara, pra esse mundo afora, pra esse mundo afora, camara. Quando eu vim da minha terra, vim fazendo tropelia nos lugares onde eu passava, estrada ficava vazia, quem vinha vindo voltava, quem ia indo não ia, quem tinha negócio urgente deixava pro outro dia, o padre largava da missa, onça largava da cria, E os pais de moça donzela mudava de freguesia. Mas tinha que fazer força porque as moças não queria. Vamos nos embora, iê, vamos nos embora, camara, pra esse mundo afora, iê, pra esse mundo afora, camara. Eu saí da minha terra, por Tessina viajeira. Com 2 meses de viagem eu vivi uma vida inteira. Saí bravo, cheguei manso, macho da mesma maneira. Estrada foi boa mestra, me deu lição verdadeira. Coragem não tá no grito e nem riqueza na gibeira. E os pecados de domingo quem paga é segunda-feira. Vamos nos embora, iê, vamos nos embora, camara, pra esse mundo afora, iê, pra esse mundo afora, camara, vamos nos embora, iê, vamos nos embora. Ouvimos com Luiz Carlos Paraná, Capoeira do Arnaldo, composição do Paulo Vanzolini. Esse foi pedido da Rita de Cássia Mendes, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Faça você também como ela. Faça o seu pedido musical. Se quiser, pode fazê-lo também de viva voz. Basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. batepapomusical1@gmail.com. Cara Bonita, canta Carlos Lira. A composição também é dele, Carlos Lira. Você foi arranjar essa cara tão bonita, tão bonita. Eu fico sem assunto pra falar e me pergunto se haverá outra cara tão bonita nesse mundo. Quem me dera um poeta em mim, só por um segundo e pra dizer, enfim, que as coisas já ditas, quanto mais escritas, não se comparam com essa sua cara tão bonita, tão bonita. Por um segundo e pra dizer, enfim, que as coisas já ditas, quanto mais escritas, não se comparam com essa sua cara tão bonita, tão bonita. Ouvimos com Carlos Lira, dele, Cara Bonita. Na sequência, vamos ouvir com Ciro Aguiar e Moreira da Silva, Super Moringueira. A composição é do Ciro Aguiar. Bem meu amigo Moringueira. Há quanto tempo que eu não lhe via. Vejam só, mas quem diria, aquele sapato branco, jaquetão se balançando em plena luz do dia. Meu Deus do céu, que alegria. Ainda ontem relembrava o meu passado na Bahia, girando na vitrola, malandragem mais sadia, na subida do morro, amigo urso, Faustina, minha nega. Samba de breque é com você, Moreira. Andam dizendo por aí que você agora não sai mais de casa, de butuca na TV, vendo telenovela, desenhos animais de Tom e Jerry. Como é que fica, Moringueira? Aquela malandragem, streptomicina, criose, indrasila. Tá te compreendendo? Eu sou seu fã. É bem isso, gente boa. Tô com a Bescol Preventiva até o ano 2000. Escovando no buto, treinando a musculatura e queimando o óleo 60 na zona do agrião. Esperando o motor que vem da retífica. Não tem fit nem nick, because I am weak, but I'm not sick. Do you understand? A minha pressão é 12 por 7, o meu colesterol está assim morolece. Conheço a anatomia e gosto de futebol. Falam que meu esqueleto é conservado em formol. Andam dizendo que eu estou esclerosado, isso aí é intriga da oposição. Eu continuo sendo Kid Morengueira, do rabo de arraia, chave de ribo, petão. Comigo não, eu quero ver quem tem razão, segura, malandro. Que é isso, Moreira, sou teu amigo. Ah... Samba de breca com você, Moreira. Você pertence a qualquer geração. Você é mesmo super moringueira. Você nasceu pra ser um malandrão. Você é mesmo uma grande figura. E eu conheço bem sua infraestrutura. 74 anos de sucesso repetido. Você já é folclore, nunca vai ser esquecido. Muito obrigado, Ciro Aguiar. Você veio da Bahia pra cantar junto de mim. Estou tranquilo, estou feliz da vida. Você é protegido pelo Senhor do Bom Fim. Além de malandro, eu sou vidente e vejo através dos corpos opacos. O homem tá com a mão em cima de você. A conhecer a Camanã, a Fiolorum, garoto. Samba de breca é com você, Moreira. Passando, vamos comer, você é pertence a qualquer geração. É esgotar o dedo, é mesmo super moringueira. Você nasceu pra ser um malandrão. Olha o campo, não, Moreira. Você é pertence a qualquer geração. Ouvimos com Ciro Aguiar e Moreira da Silva, Super Moringueira, do Ciro Aguiar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942 e foi para Três Pontas, Minas Gerais, com menos de 2 anos de idade, na companhia dos seus pais adotivos. Portanto, mesmo sendo carioca, tornou-se conhecido como o principal responsável pela projeção da moderna música de Minas Gerais. Desde cedo tinha consciência de sua voz extraordinária e começou aos 13 anos como crooner, profissão que buscou resgatar posteriormente com o CD Crooner, de 1999. Na adolescência, integrou o conjunto Luar de Prata. Com Wagner Tiso, trabalhou na rádio Três Pontas como DJ, locutor e diretor. E em 1963 e 64 participou do grupo WS Boys. Se denominava assim porque os nomes dos integrantes começavam com W. Wagner Tiso, Valtinho, Wilson, Vanderlei, o que o obrigou a tornar-se Wilton por algum tempo. Transferiu-se para Belo Horizonte a fim de estudar economia e lá conheceu alguns músicos que viriam a ser seus parceiros, como Márcio Borges, seu irmão Lô Borges e Fernando Brant. Na capital mineira, participou de diversos conjuntos e foi em 1965 para o Rio de Janeiro, onde chegou a gravar com o grupo Sambacana. Participou de festivais em 1966 e 67, quando obteve o segundo lugar com Travessia, composição sua e de Fernando Brant, e ganhou o prêmio de melhor intérprete. Gravou o primeiro disco nesse mesmo ano. A partir daí, gravou discos que marcaram época, como Milton, Minas, Gerais, Milagre dos Peixes e os dois volumes de Clube da Esquina, que acabaram intitulando toda a geração mineira emergente. Lu Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas, Nelson Ângelo, Tavito e outros. Nos anos 70, teve algumas músicas censuradas pelo regime militar e gravou outros discos nos Estados Unidos, com a participação de Ayrton Moreira, Herbie Hancock, Wayne Shorter e outros. É considerado, tanto no Brasil quanto no exterior, um dos maiores cantores da música brasileira, além de ser um compositor consagrado, que influenciou toda uma geração de músicos. Em 1998, ganhou o Grammy na categoria World Music com seu disco Nascimento. Entre seus maiores sucessos estão Caçador de Mim, Nos Bailes da Vida, São Vicente, Bola de Meia, Bola de Gude, Canção da América, Coração de Estudante, Fé Cega, Faca Molada, Maria Maria, Paula e Bebeto, Ponta de Areia, Milagre dos Peixes, Beijo Partido, Tudo o que Você Podia Ser, Sentinela, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Cais, Encontros e Despedidas, O Cio da Terra, Cálice Bento, Nada Será Como Antes, Fazenda e Cravo e Canela. O Dois Tempos de hoje focaliza o cantor e compositor Milton Nascimento. Vamos ouvir de 1972, Tudo o que Você Podia Ser, composição de Lô e Márcio Borges. E de 2003, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, também composição de Lô e Márcio Borges. Antes de entrar, revi a vida inteira.

Puxei então da viola, cantei um samba pra ele. Foi um samba sincopado que zombou do seu azar. Hoje eu vim, minha nega, andar contigo no espaço, tentar fazer em teus braços um samba puro de amor, sem melodia ou palavra pra não perder o valor. Sem melodia ou palavra pra não perder o valor. Depois encontrei seu Bento, nega, que bebeu a noite inteira, estirou-se na calçada sem ter vontade qualquer. Esqueceu do compromisso que assumiu com a mulher. Não chegar de madrugada e não beber mais cachaça. Ela fez até promessa, pagou e se arrependeu. Cantei um samba pra ele, que sorriu e adormeceu. Hoje eu vim, minha nega, querendo aquele sorriso que tu entregas pro céu quando eu te aperto em meus braços. Guarda bem minha viola, meu amor, e meu cansaço. Guarda bem minha viola, meu amor, e meu cansaço. Por fim eu achei um corpo, nega, iluminado ao redor. Disseram que foi bobagem, um que ia ser melhor. Não foi amor nem dinheiro a causa da discussão. Foi apenas um pandeiro que depois ficou no chão. Não tirei minha viola, parei, olhei e vim embora. Ninguém compreenderia um samba naquela hora. Hoje eu vim, minha nega, sem saber nada da vida, querendo aprender contigo a forma de se viver. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Ouvimos com Paulinho da Viola dele, Coisas do Mundo, Minha Nega. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! Estamos nos aproximando da Páscoa e no nosso Papo Nutritivo de hoje eu vou falar sobre os benefícios do chocolate. Antes, o chocolate era visto como um vilão. Hoje, é considerado um alimento funcional, porque ao mesmo tempo que ele nutre, ele traz benefícios à nossa saúde. Claro que isso vai depender da sua composição nutricional, a quantidade ingerida e sempre aliado a uma boa alimentação. Uma das propriedades funcionais do chocolate é a propriedade antioxidante, ou seja, neutraliza os efeitos dos radicais livres advindos da poluição, inflamação, obesidade, má alimentação, estresse e estilo de vida inadequado que as pessoas vêm levando. Esses radicais livres podem ser os responsáveis por algum surgimento de tumor, câncer e até doenças cardiovasculares. Outra propriedade funcional do cacau é diminuir o nível de LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar o de HDL, que é o colesterol bom, e é esse que faz efeito protetor no coração. Também pode diminuir a pressão arterial, pois tem efeito vasodilatador. Também possui substâncias que estimulam o nosso corpo a produzir serotonina e dopamina, hormônios do bem-estar e do prazer. Essas propriedades funcionais do chocolate estão mais presentes no chocolate amargo, pela baixa concentração de açúcar, de leite e ter até 70% de cacau. Mas devemos estar atentos à quantidade ingerida por dia pois o recomendado é de 30 gramas por dia, ou seja, aquela barrinha de chocolate pequena. Pois o excesso pode causar danos à saúde, promover o aumento de peso, já que o cacau, apesar de ser uma gordura de boa origem, possui 9 calorias por grama. E ainda encontramos aqueles chocolates que possuem castanha, amendoim, nozes, avelã, aumentando ainda mais o valor calórico. O chocolate amargo possui o triplo de antioxidante do que o chocolate ao leite. E eu gostaria de deixar aqui duas curiosidades para vocês sobre o chocolate. A primeira é sobre o poder viciante que o chocolate tem. Estudos concluíram que o vício pode se dar por uma substância chamada anandamina, que é um tipo de gordura que ativa os receptores químicos cerebrais, além de conter também substâncias estimulantes do sistema nervoso central, como a cafeína e a teobromina, ajudando a melhorar a energia e o raciocínio. E a segunda curiosidade é sobre o poder do chocolate no emagrecimento quando utilizado na quantidade correta. Em uma pesquisa feita na Universidade de Taiwan, divulgou que os ácidos fenólicos presentes no cacau são os responsáveis pela ação emagrecedora. Eles interferem na produção da leptina, que é o hormônio da saciedade, e além disso, esses ácidos também são antioxidantes, prevenindo o acúmulo de gordura nas células. E as pesquisas demonstram também que os fitoquímicos presentes no cacau melhoram a secreção de adiponectina, que é uma substância anti-inflamatória que pode ajudar a diminuir os riscos de diabetes e aterosclerose. Outro estudo também atribui ao cacau o poder de inibir o mecanismo que faz o nosso organismo estocar ou produzir mais gorduras. E essa ação se deve ao chocolate amargo. E esse foi o meu papo nutritivo de hoje, lembrando a vocês que o chocolate não é proibido, porém devemos estar atentos ao tipo de chocolate, à quantidade e à frequência do consumo dessa guloseima. Desejando a todos feliz Páscoa e depois eu volto com mais um papo nutritivo. Tchau! Senhor Coelho, vamos saltitar. Senhor Coelho, agora vamos dançar. As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a nossa nutricionista Denise Braga e mais um Papo Nutritivo. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a nossa nutricionista virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Na sequência, vamos ouvir com Oswaldo Montenegro, dele, Bandolins. Essa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite dá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais, ela apertava assim seu colo. E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins.

porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. Besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Ouvimos do Caetano Veloso com a Gal Costa, Tigresa. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Dois Tempos, suas dúvidas de nutrição para o Papo Nutritivo ou o envio do seu repertório, da sua listinha de 15 músicas, 14 músicas para o nosso especial do mês que vai ao ar na última semana de cada mês. Bate-papo musical 1@gmail.com. Ai Quem Me Dera, canta Tom Jobim e Edu Lobo, e a composição é do Tom Jobim e do Marino Pinto. A quem me dera ser poeta pra cantar em seu louvor belas canções, lindos poemas, doces frases de amor. Infelizmente, como eu não aprendi o ABC, eu faço sambas de ouvido pra você. Depois de muitas frases lapidar, eu percebi que as rimas que eu preciso, essas rimas esqueci. E que o verbo amar não se conjuga sem você. Eu faço samba de ouvido pra você. Lapidar, eu percebi que as rimas que eu preciso, essas rimas esqueci. E que o verbo amar não se conjuga sem você. Eu faço samba pra você. Eu faço sambas, eu nem sei. Eu faço samba de ouvido pra você. Ouvimos do Tom Jobim e do Marino Pinto, na voz do Tom Jobim e do Edu Lobo, Ai Quem Me Dera. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, vamos fechar esse nosso bate-papo musical com Simone cantando Mundo Delirante. A composição é do Abel Silva e da Sueli Costa. Thank you.